isso aí. Hoje vocês ficam com a segunda parte do áudio do ato em defesa do SUS que aconteceu no campus Arapiraca da UFAL. Infelizmente, o processo de impeachment se concretizou de lá para cá. A gravação foi feita antes desse fatídico dia lá do Senado. E a essa altura nós temos um presidente considerado ilegítimo por muitas pessoas, por movimentos sociais. E o comitê Fora Temer do campus Arapiraca da UFAL está convidando o pessoal de Arapiraca e proximidades para um ato contra o atual presidente, agora não mais interino, na próxima sexta-feira, dia 9, pela manhã, na Praça da Prefeitura. E é isso, fiquem com o episódio agora. Primeiramente, Fora Temer! Depois vai falar do professor Diego e do Davi. Sobra menos para eu falar, né? Mas vamos ver. Como eu sou um pouco mais velho, um pouco só do que os dois, eu vivi os anos 90, né? Esse projeto que tem aí hoje, posto pelo Temer, é mais radical, mais profundo e mais nefasto para a população brasileira do que o dos anos 90, mas a gente conseguiu barrar o dos anos 90, assim como a gente em outros momentos da história também já teve condições, enquanto povo brasileiro, de se levantar e barrar ameaças à nossa nação. Foi assim quando nós acabamos com a escravidão, foi assim quando nós construímos a Petrobras, dissemos para os Estados Unidos, fora daqui, o petróleo é nosso, nos anos 50. Antes, nos anos 30, nós já tínhamos afastado as ameaças do nazismo, né? O Brasil corria risco da influência do nazismo e conseguimos barrar nos anos 30. Nós resistimos bravamente à ditadura militar nos anos 60 e 70, conseguimos pôr fim à ditadura nos anos 80. Então, o povo brasileiro já deu mostras de que tem capacidade de passar por cima desses problemas. Agora, já que eu sou um pouco mais velho, sobre os anos 90, né, que talvez não, mas certamente poucos de vocês aqui talvez lembrem, né, além do que se estuda na história, mas nós tínhamos um presidente que dizia que era preciso acabar com a Era Vargas. Acabar com a Era Vargas, para Fernando Henrique Cardoso, nada mais era do que acabar com os direitos trabalhistas, com a CLT. Chegamos a ter, nos anos 90, 20% de desemprego. A taxa de juros, a Selic, chegou a ser 40% e tantos, a mais alta do mundo. O salário mínimo era cerca de 70 dólares. E o Brasil vivia de pinico na mão, pedindo esmola para o FMI. Então, esse é um retrato do que foi os anos 90, de privatização de boa parte das estatais que nós tínhamos. A Vale do Rio Doce foi uma delas. Só a reserva de nióbio que existe no Brasil, que existia na época, era avaliada em cerca de 3 trilhões de dólares. E a Vale do Rio Doce foi entregue a 3 bilhões de dólares, a milésima parte do seu valor. Detalhe, ainda financiado pelo banco brasileiro chamado BNDES. Quer dizer, o Brasil financiou para entregar sua riqueza de 3 trilhões para empresários pelo valor singelo de 3 bilhões, que é nada se comparado ao que valia a nossa estatal. Então, esse é um retrato do que foi os anos 90, de como foi aterrador para quem, como eu, viveu e teve seus direitos atacados e não conseguia fazer greve e não conseguia mobilizar a juventude, porque um a cada 5 brasileiros estava desempregado. E você fazer movimento social com seu pai ou a sua mãe correndo o risco de ser desempregado, ou você próprio podendo perder o emprego, era muito mais difícil do que é hoje, podem ter certeza. Agora, esse ataque que a gente vai estar sofrendo é talvez o mais brutal dos últimos 100 anos. Porque querem nos lançar para antes da Era Vargas, porque não só estão desrespeitando a democracia, como fez a ditadura militar, mas também estão concomitantemente a isso, querendo tirar os nossos direitos sociais, trabalhistas, entregar as nossas riquezas, né? Então é um ataque muito grande, muito mais forte até do que foi a ditadura militar, se a gente observar que vai atacar direitos trabalhistas e economicamente e entregar as nossas riquezas, né? É um sério ataque, a situação é grave. Ataca a democracia porque retirou os nossos 54 milhões de votos que elegeram a presidente Dilma, bem ou mal. Ela foi eleita por 54 milhões e meio de votos. O projeto que foi eleito não é esse do Temer. A gente tem, na questão econômica, por exemplo, a entrega da Petrobras, além da PEC 241 e da PL 257, um projeto prevendo que a Petrobras simplesmente não precise participar da exploração do pré-sal. Tem um país que serve como modelo para muita gente, que é a Finlândia, né? Eles, a partir dos anos 60, começaram a explorar petróleo. E a partir dali, do seu petróleo, construíram um país que nos últimos 8 anos tem sido o primeiro no IDH. Então, o pré-sal, para a gente, que era uma oportunidade de atingir os percentuais necessários para a saúde e para a educação, que a gente lutava pelos 10% do orçamento da União para a educação, simplesmente tem um projeto de lei de entregar esse petróleo na mão dos estrangeiros. Inclusive, o primeiro poço de petróleo de Carcará já foi entregue e aí está se esvaindo nossa riqueza. Agora eu vou me tornar um pouco repetitivo, porque para falar da PL 257 e da 241 não tem jeito. São dois projetos que, como já foi dito aqui, acabam com o serviço público, não só acabam com o serviço público, mas ao mesmo tempo em que fazem isso, estão retirando o direito previsto na Constituição do nosso direito à educação e à saúde. Então é mais do que um ataque simplesmente aos servidores públicos federais, municipais e estaduais. É um ataque ao direito do cidadão, do trabalhador brasileiro, de ter acesso à educação e à saúde de forma gratuita. Que se bem ou mal não é a educação e a saúde dos nossos sonhos, pelo menos nos últimos anos, dobrou os investimentos praticamente em cada um dos dois. Por ano estavam sendo investidos cerca de 180 bilhões, tanto em educação quanto em saúde. E aí eu vou divergir um pouco do colega aqui, do Davi. A gente gasta 40% da dívida, isso é de fato assustador, mas por outro lado, isso também faz parte de um fetiche. Assim como foi dito antes, que eles fazem com que a gente não tenha uma educação, uma saúde boa, para dizer, não, é preciso privatizar. Por outro lado, eles fazem esse alarde com a dívida também. Porque se a gente observar, os Estados Unidos, 100%, eles têm 100% de dívida, né? E mesmo assim eles sobrevivem. Então, o nosso problema maior do que a dívida é, no meu entendimento, a questão de como está sendo agora proposto barrar o avanço do serviço público que a gente vinha tendo. Porque, bem ou mal, a UFAL é um exemplo disso. A UFAL dobrou de tamanho nos últimos anos. A gente chegou a ter, e aí talvez tenha sido problema de opção da reitoria, mas enfim, em Maceió nós chegamos a ter 80 obras dentro do campus da UFAL. Foi mal direcionado, talvez devesse ter priorizado Penedo, Santana do Ipanema, Arapiraca, mas nós chegamos a ter investimentos de alto vulto na Universidade Federal. E é isso que está sendo barrado. E esse pouco avanço que a gente teve nos últimos 13, 14 anos, que agora querem tirar, e não só isso, tirar para fazer a gente voltar para antes dos anos 30, para a gente voltar para antes da CLT. Tem um estudo que mostra, por exemplo, que se a gente continuasse na política de Fernando Henrique Cardoso para o aumento de salário mínimo, hoje o salário mínimo não chegaria a R$500. É 800, é pouco, mas isso mostra que, bem ou mal, houve uma certa mudança na política econômica de priorizar, de tentar valorizar o salário mínimo. Eu acho que a solução é, de fato, buscar ampliar eu quero saudar aqui essa iniciativa do Centro Acadêmico de Enfermagem, do colegiado do curso de enfermagem, a constituição desse comitê UFAL Arapiraca contra o golpe. Em Maceió, nós tentamos levantar um comitê semelhante, não conseguimos fazer nenhuma atividade semelhante a essa daqui. Eu acho que se por um lado a gente precisa dos trabalhadores, dos sindicatos, para puxar uma greve geral, a gente precisa ampliar o funcionamento dos centros acadêmicos. Né? O centro acadêmico de enfermagem está funcionando, agora nós precisamos de um DCE que consiga quórum na eleição. Nós precisamos que outros centros acadêmicos se multipliquem. Nós precisamos ampliar, e como diria um certo rapaz no século passado, é preciso a gente radicalizar, ampliando e ampliar radicalizando. Para encerrar, assim, sobre a questão da dívida pública essa. A nossa dívida pública nos anos 90 chegou a ser de mais de 60%, de forma ortodoxa na economia, mas vinha reduzindo até chegar nesses 43%. Então, só para reforçar essa questão de que a gente vinha tendo avanços, eu sou do campo sertão, que não existia antes de 2010. Estou aqui como prova de que, bem ou mal, estávamos conseguindo certos avanços. Eu sou do Rio Grande do Sul, o Mário Quintana, ele tem uma visão tanto quanto pessimista, ele dizia que a esperança era um urubu pintado de verde. Mas eu prefiro um pouco mais Castro Alves, que diz que toda noite tem auroras, raios toda escuridão. Moços, creiamos, não torna a aurora da redenção. Nós vamos à luta, vamos à frente, vamos vencer, vamos... Novamente, o povo brasileiro vai dar mostras de que é possível superar esses atrasos e essa pauta que está sendo nefasta, e por isso, fora Temer. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Gostaria de agradecer as falas dos professores, do técnico. E agora é o momento para a gente fazer as nossas falas. É um momento que os estudantes precisam falar, precisam tirar dúvidas, fazer questionamentos, dizer que sim, dizer que não, enfim. É o momento da gente falar e tá aberto as inscrições. Gente, primeiramente, fora Temer, muito bom dia. Queria aqui parabenizar a iniciativa do campus de Arapiraca que está realizando essa atividade. Sou da unidade de Palmeira, campus Arapiraca também, e vim aqui também para participar do ato. Acho muito importante, a gente realizou um ato semelhante em Palmeira dos Índios na semana passada, para fazer um debate de conjuntura e colocar a seriedade do momento que está posto e colocar que é necessário que a gente tenha um choque de realidade para olhar o que isso vai significar futuramente para nossas vidas. Porque para a gente que faz movimento estudantil já há algum tempo, às vezes a gente se passa de louco, que passa na sala falando umas besteiras, e o pessoal às vezes escuta, às vezes não escuta e tal. E é até compreensível o nível que as pessoas vão se envolvendo, e à medida que elas vão se envolvendo, cada um tem o seu tempo. Mas acho que esse momento, ele traz para a gente uma pauta emergencial. Porque como já foi colocado aqui pela mesa, em várias falas, a gente está aí retornando às pautas que a gente conquistou, que os trabalhadores conquistaram lá na época da Revolução Industrial. Então, questão de horário de trabalho, de carga horária de trabalho, questão de férias, questão de ter um final de semana de folga. Essas questões estão sendo colocadas, até o horário do almoço, que tem sido pautado para reduzir de 2 horas para, sei lá, 15 minutos. Que a Fiesp fica pautando. Então a gente está com risco real de retornar esses tempos sombrios, e a gente tem que ter um choque de realidade, parar e falar: olha, eu tenho uma tese de TCC para terminar, eu tenho um seminário para apresentar, mas gente, nada disso vai fazer sentido se no ano que vem essa universidade aqui fechar, porque 45% de corte no orçamento da universidade significa a inviabilização dessa universidade funcionar. A gente já vinha tendo dificuldade para funcionar com o orçamento que nós temos. Você imagina cortar praticamente metade desse orçamento. Então é necessário que a gente tenha um choque de realidade e veja que nesse momento a gente precisa sair do Facebook, que eu acho muito importante, a rede social um instrumento de comunicação para estar informando a população acerca do que vem acontecendo, mas acho muito importante a gente sair do hashtag Fora Temer e tomar as ruas do nosso município, do nosso país, porque só as ruas que são os verdadeiros palcos das transformações em toda a história do Brasil. É muito importante a gente realizar atos como esse, mas mais importante do que isso é a gente fazer com que esse ato aqui resulte em uma mobilização de rua para mostrar para o povo arapiraquense, para o povo alagoano, que está tendo resistência no que está posto. Então é necessário, gente, eu queria aqui deixar como proposta para todos que estão aqui presentes para a mesa, que daqui se tire encaminhamento de uma pauta de mobilização, como se fez em Palmeiras dos Índios, dia 31. A gente vai estar conjuntamente com o Serviço Social e de Psicologia fazendo um ato nas ruas de Palmeiras dos Índios e fazendo um debate também nas ruas para poder informar a população acerca do que vem acontecendo. Eu proponho aqui que a turma de Arapiraca, desse campus, que no interior, assim como Palmeiras dos Índios, é símbolo de resistência, que é símbolo de um projeto que, como foi colocado aqui, com tantas dificuldades, conseguiu ainda trazer que esse campus existisse aqui em Arapiraca, que existisse um campus em Viçosa, em Delmiro Gouveia, uma unidade em Palmeiras dos Índios, e que é necessário que essa turma se levante, porque o que está posto é a existência dessa universidade, e que a universidade para nós não é eu terminar o meu curso, mas é a possibilidade desse estado aqui se desenvolver, da gente superar os índices vergonhosos que nós temos de IDH, da gente conseguir colocar Alagoas para cima, um estado que a gente tem amor, que a gente tem orgulho. Então é necessário que a gente tome essa compreensão para nós e que nos levantemos, porque o povo brasileiro já deu exemplos em várias outras épocas históricas da possibilidade e da capacidade de resistência que ele tem. Então agora chegou a nossa vez, gente. A gente vive uma época mais sombria do que a ditadura militar, no que se respeita ao ataque aos direitos dos trabalhadores e dos estudantes. Então a gente precisa dar uma resposta e orgulhar aqueles que tombaram nesses momentos difíceis para poder a gente ter o que a gente tem hoje. Então vamos nos levantar, vamos tomar as ruas, porque só dessa forma que a gente vai conseguir barrar todos esses retrocessos que estão postos. Trabalhamos essa questão desses projetos na questão da disciplina saúde na escola da comunidade. E a gente está fazendo todos esses projetos, levantamentos, mas a gente está ciente que o problema é sério, grave e precisa de mobilização urgente. Mas você vai falar, se fosse juntar todas as universidades, o FAO e o NEL, isso é um movimento conjunto, todo mundo junto, todo mundo lutando pelos mesmos ideais. Ah, eu vou dar greve aqui. Mas tem que ser uma coisa conjunta, porque se só um ficar isolado, fica complicado. Porque tem que ser força, tem que ser união. Todo mundo junto, em prol do bem comum. E ó, a educação como a área de saúde, todas precisam estar de mão junto, todo mundo. Você precisa pegar o microfone para falar, porque o povo lá não ouviu. Tá, vou tentar reproduzir mais ou menos o que ela falou. Nesse momento é necessário a gente fazer uma união do movimento. Não adianta o FAO isolada fazer um movimento sendo que a UNEAL também é atacada. Não adianta a UNEAL fazer um movimento isolado sendo que a UFAO também está atacada. Então esse é um momento onde todo mundo está... Desculpa a expressão, mas a água está batendo na bunda de todo mundo. Então é o momento de unificar as forças. É o momento de construir o FAO e o UNEAL e ir para a rua em defesa dos direitos. Cadê a coisa? Ela não falou essa parte da água batendo na bunda, mas... Ela não falou a parte da água tá batendo na bunda, isso aí foi uma parte minha, mas enfim. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Então, gente, bom dia. Gostaria de saudar primeiramente a turma aqui pela consolidação desse momento, né? Acho que é muito importante a gente estar sempre construindo espaços de debate. A universidade é para além da sala de aula, é um momento da gente estar discutindo as questões de conjuntura nacional, internacional, para a gente poder ter uma compreensão do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sou da UNEAL, sou do DCE, como o PH falou, a gente também está no processo de lutas, inclusive essa semana a gente entrou em greve, com a perspectiva aí de não sabemos quando voltaremos às aulas, porque a gente tem umas pautas históricas lá e a gente está nesse momento, é o momento da gente parar a universidade e só voltar quando a gente consolidar essas pautas. A gente vive aqui, como foi colocado por todos, um momento muito complicado na história do Brasil. um dos, né? Porque a gente já viveu vários, a ditadura militar, o processo aí de implantação do nazismo, entre outros. No entanto, acho que é muito importante a gente pontuar as conquistas. E esses 12 anos, 13 anos que a gente viveu, que nós estamos sofrendo um golpe agora, acho que nós precisamos enxergar ele como um momento de conquista. E por isso que nós não podemos deixar que o golpe, mais uma vez, se consolide aqui no Brasil. Acho que é muito notável, inclusive a minha tese de TCC faz uma comparação dos dois momentos históricos, de 64 e 2016, onde você vive um golpe de Estado, apesar de com algumas características diferentes, mas é importante direcionar que isso é colocado devido a um projeto que está posto. E é um projeto, turma, que apesar de ter todas as dificuldades que a gente colocou, todas as suas resistências, né? Foi um projeto que a gente teve algumas conquistas, assim como foi no governo Goulart, que faltava um projeto popular, diferente. E esse grupo pequeno, que é um grupo pequeno, em coloio aí com um grupo internacional, que tem intervenção internacional para que se intervenha de maneira concreta aqui, principalmente na economia do nosso país. Como foi colocado aqui, a Petrobras está em ameaça, assim como a Vale esteve e foi vendida. E todo esse desmonte aí, o processo da Lava Jato, que vem prendendo aí, perseguindo alguns grupos políticos, porque outros a gente pode observar que são intocáveis, a exemplo do PSDB, todo dia tem ali uma delação, alguma coisa, dizendo, não, o PSDB aqui, o PSDB e os delegados, a Polícia Federal, não compreendem, acho que não compreendem o que está acontecendo ali com o PSDB, e só conseguem enxergar um outro grupo político. Porque são grupos que estão pautando um projeto diferente, assim como foi em 64, que são mudanças mínimas que a gente pode observar. E essas mudanças mínimas já fizeram esse grupo se movimentar e dar um golpe de Estado. Porque acho que se tem alguém com dúvida se era um golpe, está claro agora, a gente está na fase final da consolidação desse golpe de Estado. Essa semana é a votação aí no Senado impeachment, que eu acho que todo mundo aqui já perdeu as esperanças da presidenta voltar. No entanto, se ela voltasse, acredito que governar também seria muito difícil, não ia ter governabilidade, porque o Congresso Nacional não ia deixar. Acho que ela precisava fazer o que muita gente não fez, muita gente não vai fazer, o que o governo Temer não vai fazer, que é chamar o povo para decidir. Era chamar um plebiscito, consultar o povo se quer novas eleições, se quer que ela permaneça, porque era um meio da gente poder unir o país. Porque se a gente observar todo esse processo de golpe, além da implantação desses retrocessos que a gente vem vendo na CLT, nas nossas conquistas, nos direitos das mulheres, dos LGBTs, também é um momento ali de dizer, olha, o povo está aí, está bem distante, o governo Temer está dizendo isso para a gente, vocês são uma parcela aí que eu não quero ouvir, eu não estou nem aí. Foi um governo colocado para implantar tudo que a burguesia, a elite, os outros grupos de empresários queriam implantar. Ele é inelegível, mesmo não está preocupado com a eleição de 2018, então ele vai colocar tudo que a turma pautar, esse grupo pequeno pautar. E ele está dizendo um recado claro para a gente, a universidade, povo, vocês estão distantes, eu não quero ouvir vocês. E aí é um momento que a gente precisa se unir e ir para a rua, porque esse governo também tem uma característica que se mostrou muito frouxo, que quando o povo vai lá e aperta, ele, peraí, então aqui eu tenho que ter calma. Como foi a questão do Ministério da Cultura, os artistas aí se mobilizaram por todo o país, conseguiram ocupar as instâncias de cultura e ele voltou atrás, Então é importante que a gente não aceite, mas esses cortes de 45% é um absurdo para a universidade, ao qual que já vive as várias dificuldades, vários colegas meus já perderam bolsas esse ano, e ano que vem a situação vai se complicar ainda mais. Acho que a Arapiraca compreende isso muito bem, e acho que como o Daniel colocou, a minha proposta é que a gente tire daqui uma agenda de mobilização de atos, como foi em Palmeira do Gente, vai ter um ato dia 31, a gente pode interligar aí a agenda nacional e fazer um mapa aqui em Arapiraca e mostrar, olha, aqui é o qual está se preocupando sim, a Arapiraca está se mobilizando e nós vamos tirar esse interino e golpista do poder. Bom dia, pessoal. Meu nome é Valdelice, faço parte do Sintipal. Sou técnica também do Hospital Universitário, lá em Maceió. Também sou arapiraquense. Estou lá há bastante tempo, mas ando nesse lugar. E quero dizer da importância realmente desse movimento, como já foi falado aqui também, em relação a estender esses movimentos. vejam bem, as pessoas que estão hoje precisando do serviço público de saúde, a situação não é fácil. Como parente de muitos aqui, ou muitos, eu digo isso pela realidade que eu vejo hoje lá no hospital universitário. Se antes atendia uma suposição durante o mês, eu estou dando uma suposição, umas 500 pessoas, hoje isso foi reduzido. Hoje, você chegar lá essa hora, ou seja, amanhã, já tem gente na fila para guardar a vaga para amanhã. Isso para tentar algum tipo de atendimento, ou exame, ou consulta. Isso é muito grave para a nossa realidade. Quem tem plano de saúde sabe muito bem das dificuldades, o sacrifício que a gente faz para pagar e a dificuldade que a gente tem de agendar uma consulta ou um exame. Imagine um plano de saúde, como dizem, entre aspas, popular. O que é que vai acontecer? Quando existir uma luta em relação à terceirização, praticamente, né, do HU, com a entrada da EBSER, nada contra os funcionários da EBSER, são profissionais. Estudaram e fizeram concurso, tudo bem. Só que a realidade é o seguinte, a população, né, maior do Estado que perdeu com isso e continua, é uma triste realidade, perdendo. Às vezes a gente não sabe porque a gente não está lá, a gente não está vendo a situação. Mas seria também muito importante, né, que houvesse grupos que servissem também para estar junto da população, nos postos de saúde, nos hospitais, nas filas, nas madrugadas, né, mostrando a realidade, incentivando o povo também, aquela a população que precisa, estar junto no movimento desse. Porque às vezes eles estão vendo a situação. Que bom que nós não estamos. Mas é aquela coisa, às vezes atingir, né, chegar a atingir a um público como esse numa universidade aqui, ou em Maceió, ou em Palmeiras, ou em outro núcleo, é uma realidade. E a população nos bairros, como é que elas estão? O que é que devemos fazer como nós, né, como agente, multiplicadores, né, do conhecimento, né, que estamos aqui adquirindo conhecimento, então, trocamos ideias. O que eu não sei, eu vim aqui aprender, né, e por aí vai. E esse povo? Então, quer dizer, a gente luta, mas seria importante realmente estar nas ruas e buscar a ajuda desse povo. Ele sabe o que se passa, né, quando eles estão nas filas, nos postos de saúde aí, precisando marcar a consulta ou agendar algum exame. Então eu quero dizer que parabéns, né, por esse movimento, que isso possa assim ser propagado realmente e também junto à população, à nossa população, não só de Arapiraca, mas de todo o nosso estado, a qual nós fazemos parte, e estamos aqui, né, em luta para melhorias, que a gente não desista, porque realmente os políticos, a situação política hoje no nosso país, infelizmente, é lamentável. Mas que bom que nós estamos com a consciência de tentarmos fazer alguma coisa. Eu agradeço a oportunidade. O campus Arapiraca precisa se organizar. Aí eu peço o fortalecimento dos centros acadêmicos, porque é através deles que a gente mantém a comunicação. Os centros acadêmicos dos outros cursos têm que se organizar, têm que fundar, têm que ler, têm que estudar para fundar o centro acadêmico, para ver se a gente se organiza e aí para esse combate. É só isso. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o curso da enfermagem por essa iniciativa, né? Algo que todo mundo está sentindo, mas se somente o curso teve essa iniciativa de fazer isso agora. Parabenizar os alunos, os professores, né, que pararam as atividades em sala para estar discutindo junto a eles essas questões que tanto vão impactar na universidade caso sejam aprovadas. e gostaria de sentir mais presença da universidade em momentos como esse. De que os eventos que estão acontecendo, as aulas que estão acontecendo neste momento, os professores, técnicos, tivessem consciência de que é importante paralisar em um momento como esse, porque adiantar um conteúdo, adiantar um evento, adiantar, isso não vai fazer sentido se essa PL, se essa PEC for aprovada. É como, não vou reiterar o que já foi discutido aqui, mas se isso acontecer, como vocês já colocaram, né, nós chegamos num corte de orçamento de 45%. E eu estava refletindo agora com a colega da mesa, que nós vamos ser os primeiros a ser sentido, a sentir esse corte. Nós temos aí um prédio em construção. E se realmente isso acontecer, o que vai adiantar a gente resgatar conteúdo, querer adiantar conteúdo para os alunos? Hã? O que adianta a gente querer fazer, realizar os eventos, não parar um evento em um momento como esse, para a gente discutir questões tão profundas e que diz respeito aos direitos que a gente conquistou durante tantas décadas. Né? Então, o que eu queria ressaltar aqui é a importância de que nós tenhamos consciência, né? Talvez não a consciência de classe que Marcos tanto propagava e discutia, mas a consciência, né? Enquanto profissionais de centros e técnicos, que nós estamos no mesmo barco. É como vocês já colocaram, a água vai bater no pescoço, está batendo no pescoço de todo mundo, não é nem na bunda, é no pescoço já. Então nós temos que ter consciência disso e temos que aprofundar esse encontro. Eu acho que uma das propostas que já foi discutida aqui mesmo e que deve ser colocada em consideração é a necessidade de a gente se reunir enquanto instituição pública, né? Juntamente com o IFAO, com o Leal, né? Tantas outras que assim for possível reunir, e fazer e realizar um ato público. É porque se nós queremos destacar esse encontro que nós estamos tendo hoje, ganhar visibilidade, nós temos que tanto conquistar a aderência da própria universidade, que eu não estou vendo aqui, estou vendo os de enfermagem e muito poucos outros, sim? E também temos que sair das ruas e ganhar a aderência da população. Porque eu acho que somente dessa forma esse movimento vai ter visibilidade e resultado. Bom dia, pessoal, meu nome é Wendel, eu sou estudante do curso de Ciência da Computação aqui do campus Arapiraca e sou militante do MAIS, Movimento por uma Organização, por uma Alternativa Independente Socialista. E primeiramente eu gostaria de saudar todos os companheiros e companheiras aqui presentes, saudar em nome da mesa e saudar enquanto militante do MAIS. Eu acho muito importante quando diversos companheiros vêm aqui e em suas falas propõe a unidade geral, tanto dos movimentos sociais, do movimento estudantil, da esquerda como um todo, para avançar na pauta do Fora Temer, construir mobilizações com uma greve geral. Mas eu não posso deixar de fugir da polêmica que a gente não tem como empurrar que essa pauta se torne uma pauta pelo Volta Dilma, que o Fora Temer não seja sinônimo de Volta Dilma, porque isso não é unidade na esquerda, não é unidade nos movimentos sociais, e a gente não pode deixar de fugir dessa polêmica. Entretanto, não dá para negar que esse governo ele vem aprofundando uma série de medidas que já vinha sendo propondo, e isso acaba afetando diretamente a vida da juventude dos trabalhadores. A gente pode ver, tanto pela PL quanto pela PEC 241, qual é a perspectiva para o futuro. É de arroxo salarial, é de corte de benefícios sociais, mas isso não é exclusividade do governo Temer, mas sim vem sendo aprofundado nesse governo. E para conseguir barrar o ajuste fiscal que vem com força, só tem uma alternativa e uma perspectiva. É a unidade dos setores que estão dispostos a lutar pelo Fora Temer, a propor uma grande greve geral nesse país para barrar o ajuste fiscal, para barrar a precarização dos serviços públicos e para construir uma outra perspectiva para o país, porque não é Volta Dilma, não é Temer, é preciso que o povo seja ouvido e que suas pautas sejam atendidas. É isso, pessoal. Bom dia. Eu me inscrevi enquanto não mesa mais, já saí um pouco da mesa, eu vou falar enquanto militante da Juventude da Evolução e enquanto filho aqui da Universidade Federal de Alagoas, do campus Arapiraca. É importante a gente ter o seguinte entendimento: a gente não vai conseguir reverter esse processo golpista, a gente não vai conseguir lutar pelos nossos direitos fazendo acordo de gabinete, como é uma das propostas de Dilma, que é a carta de compromisso com o povo brasileiro, alguma coisa assim, uma carta que ela lançou agora. Não é isso que a gente quer. A gente quer construa realmente um grande movimento que está todo mundo, toda a classe trabalhadora está disposta a construir uma greve geral. E isso é comprovado que a gente tem força para ir para as ruas e construir uma greve geral e atender as nossas reivindicações quando a gente volta na história desse campo. Acho que poucas pessoas estão aqui desde muito tempo, que eu e o Bruno, e a gente viu o que faz uma greve realmente. A gente conseguiu tirar o presídio do lado da universidade. A gente não conseguiu isso fazendo acordo com o governador. A gente não conseguiu isso fazendo conciliação de classe. A gente botou o pé na rua e disse: a gente só volta para a universidade quando o presídio sair. E depois da greve dos professores, a Universidade Federal de Alagoas, de Campos Arapiraca, passou mais alguns meses em greve para tirar esse presídio. E o que foi que aconteceu? O presídio foi retirado daqui. Então isso é uma prova de que se a gente luta, se a gente paralisa, se a gente mantém a unidade na ação, a unidade das nossas reivindicações, a gente consegue atingir as nossas necessidades. Então é nesse sentido que a Juventude da Revolução defende uma greve geral para barrar esse governo golpista do Michel Temer e defender as conquistas conquistadas pela classe trabalhadora através de anos de luta. E dialogar um pouquinho com a mesa também. Todos os pontos apontados, o ataque ao SUS, o ataque à Previdência, aumento da idade mínima para aposentadoria, os cortes de verbas de educação, está posto no programa O Aponto para o Futuro do Michel Temer, que, por acaso, foi publicado antes de ele dar o golpe. Antes de ele dar o golpe em Dilma, Michel Temer escreveu seu programinha e disse: empresários, está aqui, se vocês me apoiarem, se o Congresso Nacional, o mais reacionário desde 1964, que foi o tempo da ditadura, me apoiar, eu vou fazer isso aqui. Visto que o Congresso Nacional é apoiado pelas empresas que financiaram a campanha daqueles que estão lá. Não foi a gente que financiou, não foi a gente que votou, foram as empresas que pagaram para eles estarem lá e atenderem as reivindicações das empresas. Então está tudo documentado no programa A Ponto para o Futuro. Quem tiver curiosidade de ler, está na internet esse negócio. E agora, voltando para a mesa. Vamos tirar como os encaminhamentos de hoje. É claro, é evidente que a gente precisa tirar uma agenda de luta. Isso se torna mais do que necessário nesse momento, visto que ainda essa semana é voltado para o processo de impeachment de Dilma. O processo definitivo. Ou seja, há grandes possibilidades de Michel Temer se consolidar enquanto o presidente da República. Isso é um problema para a gente. Então a gente precisa reagir a isso. Em relação a isso, o comitê, o Fora Arapiraca, eu posso falar em nome do comitê porque eu faço parte do comitê, então, vai construir sua agenda de luta para unificar, tentar unificar tanto as pautas de movimentos da Leal, que nesse momento é importante a gente unificar, quanto de Palmeira dos Índios. Então, a gente convida também a participação do pessoal de Palmeira a construir o Comitê UFAO Arapiraca contra o golpe. E também convida, como professor de medicina, o senhor Raimundo. O professor Raimundo falou, a gente precisa do apoio dos professores, porque se não fosse o apoio do colegiado de enfermagem hoje, isso aqui estaria esvaziado. Não teria ninguém, porque a gente tentou bastante fazer isso. Então a gente precisa dos professores puxando sim os alunos. Olha galera, vamos mobilizar, vamos participar das atividades, vamos fazer e acontecer. Então desde já a gente também chama os professores a participar do comitê, o Fora Arapiraca contra o Golpe, para construir essa unidade, não só de enfermagem ou de medicina, mas todos os professores do campus, professores, técnicos, enfim, toda a comunidade acadêmica, para se fazer presente nesse comitê, nas próximas reuniões que a gente vai chamar para construir as atividades. E eu acredito que seja isso. Esse momento foi um momento bastante produtivo para a gente, foi um momento onde a gente, eu acredito que foi um ato público, onde a gente conseguiu mobilizar bastante pessoas, apesar de ter sido só de uma maioria ser de um curso, mas a gente vai fazendo trabalho de formiguinha. A gente não vai conseguir atingir todo mundo na mesma hora, no mesmo momento. Apesar disso, atingir todo mundo. Então, galera, gostaria de agradecer a vocês. Não vamos deixar isso esfriar. Não vamos deixar esse governo golpista governar com tranquilidade, porque são os nossos direitos. É o nosso direito da saúde, da educação que está posto à prova, está posto em jogo. Então, se a gente se acomoda, a gente vai, enfim, vai ser atropelado e aí não vai nem perceber quando não tiver mais universidade pública. Então, eu gostaria de pedir a galera a chamar um Fora Temer bem chamado, porque não tem condições a gente fazer um ato público assim e chamar um Fora Temer! Fora Temer! E é isso aí, galera. Vamos à luta. A luta não para, esse é só o primeiro dia.